gesto generoso, expressão divina, nutrindo a paz interior. Alma ilumina, essência espiritual, em cada ato revelada, presença divina em cada jornada, cada ato revelada, presença divina em cada jornada, cada ato de gentileza, sacralidade em ação, manifestação sagrada em nosso coração, nutrindo tranquilidade, paz a irradiar, essência divina em cada gesto a se manifestar, cada gesto generoso, expressão divina, nutrindo a paz interior, a alma ilumina, essência espiritual em cada ato revelada, presença divina em cada jornada. Gesto generoso, expressão divina, nutrindo a paz interior, alma ilumina, essência espiritual, em cada ato revelada, presença divina em cada jornada, cada ato revelada, presença divina em cada jornada, cada ato de gentileza, sacralidade em ação, manifestação sagrada em nosso coração, nutrindo tranquilidade, paz a irradiar, essência divina em cada gesto a se manifestar, cada gesto generoso, expressão divina, nutrindo a paz interior, a alma ilumina, essência espiritual em cada ato revelada, presença divina em cada jornada.